Eu iniciaria então a fase de perguntas, lançando e pedindo uma resposta à volta de 5 minutos. Pergunta ao senhor administrador delegado, há pouco disse presidente, peço desculpa, ainda estou com a cabeça na apresentação de ontem do senhor presidente da CCDRN, Dr. Carlos Lage. O senhor administrador delegado da Junta Metropolitana, o professor Emídio Gomes. Eu gostava de ouvir falar um pouco acerca do aeroporto. Sabemos que tem sido uma discussão levantada mesmo na universidade e apoiada pela Junta Metropolitana. Gostava também de saber, e depois do discurso do deputado Renato Sampaio, qual foi a qualidade da presença da Junta Metropolitana no processo decisório da expansão da rede da Metro do Porto? Oh Pedro, eu agradeço-lhe muito, até porque me escapou essa questão, que é decisiva, e estando aqui pessoas com responsabilidade, esta é uma matéria que tem sido unânime e que eu aproveitava para fazer aqui um apelo e que não pode dividir ninguém. E que tem que ser exemplar. E quando digo que tem que ser exemplar, é raríssimo vermos uma matéria em que a totalidade dos autarcas da região norte, independentemente da sua cor partidária, votaram a favor. Temos neste momento uma ameaça que pode ser trágica para a região e que tem a ver com a hipótese de se criar em Portugal um monopólio privado para a gestão de aeroportos. Eu não quero saber se o governo vai fazer um hub internacional em algum ponto do país que o faça à vontade, que faça 10 hubs. Uma infraestrutura como o aeroporto Francisco de Sá Carneiro não é decisiva para a região do Porto. É mais do que decisiva, é crítica para o futuro. É muitíssimo importante e é o futuro da região metropolitana que está em causa. Neste momento, a situação que nós temos é de monopólio público. Melhor, pior, melhor gestão, pior gestão, isso não importa. Apesar de tudo, temos o poder de poder criticar e tal. O que está em cima da mesa é a hipótese de, para viabilizar a construção de um novo hub, ter que se fazer a privatização da atual estrutura pública, criando um monopólio privado por umas dezenas de anos. Está esta hipótese. E esta hipótese não pode acontecer. Esta hipótese não pode acontecer. E, portanto, isto é uma questão absolutamente decisiva, que não tem dividido ninguém, tem unido toda a gente. Eu penso que o próprio governo estará sensível neste momento a esta questão, porque uma infraestrutura como o aeroporto tem, para além de tudo, que estar absolutamente vocacionada para o desenvolvimento regional. A infraestrutura é excelente, é viável, pode ser um fator enorme de dinamização da estrutura produtiva e nós não queremos saber minimamente de qual o plano para construir uma boa internacional noutro ponto do país. É irrelevante que ele seja a norte do Tejo, é irrelevante completamente. Esta infraestrutura, que é o aeroporto do Porto, não pode, no futuro, ficar subordinada a uma estratégia que vai ter como ponto principal o pagamento de um volume de investimento, algures entre os 5 e os 7 mil milhões de euros, sem contar outras infraestruturas adjacentes. Porque é muito simples. Se eu for um gestor que tenha um conjunto de ativos para gerir, e que uma das coisas que me obrigam é a pagar uma dívida de 5 a 7 mil milhões de euros que vou ter que contrair, qual é a minha estratégia? É pagar essa dívida. E, portanto, eu alertava aqui, ainda bem que o Pedro colocou essa questão, e volto a repetir, esta matéria não tem dividido ninguém, tem sido unânime, o presidente da CCDR apoiou, toda a gente tem apoiado, e não pode haver, e até porque estão aqui responsáveis, não pode haver dúvidas nesta matéria. O aeroporto Francisco Sá Carneiro não pode integrar um futuro monopólio privado. E eu tenho esperança que o governo não tome uma medida que, a ser tomada, constituiria uma das maiores ameaças à estrutura produtiva da região. Eu vou mais longe. Já passou um tempo suficiente para falarmos com tranquilidade desses momentos. Na segunda metade da década de 70, a estrutura produtiva da região foi alvo, por razões históricas, de uma ameaça muito forte à qual resistiu com dano, mas resistiu. Do ponto de vista de impacto na economia da região, a subordinação deste aeroporto ao monopólio privado pode ser absolutamente trágica. E é bom que as pessoas tenham consciência disso. Isto não pode acontecer, e eu tenho esperança, obviamente que não estou aqui a acusar ninguém, eu tenho muita esperança que isto não aconteça, e eu penso que a Junta Metropolitana aqui tem sido exemplar na forma pedagógica, correta, sem grandes ondas. A Federação Académica do Porto lançou uma petição que obriga as pessoas a irem lá e, portanto, com o número de adesões significativas. Temos tido uma grande união, e eu não me recordo na região, de um tema que tanto tenha unido a região como este. E, portanto, agradeço a questão e esta é a minha opinião. É um ponto crítico, decisivo e que a totalidade da região tem que estar atenta. Isto não pode acontecer. Eu não estou a dizer que vai acontecer, estou a dizer que a ameaça existiu, existe e nós temos que estar muito atentos para que ela não se concretize. E é sobre, especificamente sobre isso que me colocou, é a minha opinião. E aqui é mesmo a minha opinião, é esta que é trágico se uma coisa dessas acontecesse. Acho que o deputado Renato Sampaio quer responder. Não é responder. Quero dar a minha perspectiva sobre isto. Bem, em primeiro lugar, o que eu julgo é que está a existir aqui um fantasma, que é o fantasma da privatização da ANA. É 100%, não é verdade? É porque há a possibilidade de privatizar, mas nem sequer, neste momento, até já não está em cima da mesa, porque a situação económica e financeira mundial não permite fazer privatizações, e portanto nem sequer está, mas nunca esteve em causa fazer a privatização a 100% da ANA, ou seja, passar a ANA para as mãos privadas. O problema é que o aeroporto Francisco Está Carneiro é, indiscutivelmente, uma infraestrutura fundamental para a região e para a região e até para o noroeste peninsular. Isso não tínhamos qualquer espécie de dúvidas. Mas também é preciso dizê-lo que ele hoje temos ali um equipamento e uma infraestrutura fundamental que hoje é apetecível para a gestão até de privados, mas que não era quando aquilo era um pequeno apiadeiro, ninguém se lembrou de que era uma infraestrutura fundamental e que era preciso fazer investimentos e estariam dispostos os privados a fazer aqueles investimentos, ou seja, teve que ser o Estado a desenvolver um projeto que hoje é indiscutivelmente um projeto que, classificado na casa dos, na sua categoria dos 5 milhões de passageiros de ano, está entre os melhores do mundo, se não mesmo o melhor do mundo. A questão que se coloca é o modelo de gestão do aeroporto Francisco de Sá Carneiro. Essa é que é a grande questão. Se é o modelo de gestão autonomizado dos aeroportos nacionais, se é um modelo de gestão integrado nos aeroportos nacionais, na empresa dos aeroportos nacionais. Essa é que é a grande questão que se deve colocar. E não saber se vai ou não passar para privados a gestão do aeroporto Francisco Sá Carneiro. Não, ela pode passar uma parte, pode ser privatizada uma parte, quer seja num modelo de gestão ou noutro modelo de gestão. Porque as pessoas que estão muito preocupadas com o modelo, com a privatização da ANA e passando a gestão do aeroporto e o monopólio dos aeroportos para uma administração, para uma gestão privada, são as mesmas que defendem que o aeroporto de Sá Carneiro deve ser autonomizado para depois ser entregue a uma gestão privada. E eu tenho muitas dúvidas, com toda a sinceridade, não tenho certezas sobre isto, se, e há relatórios contraditórios sobre esta matéria, se uma gestão privada e autonomizada, exclusiva do aeroporto Francisco de Sá Carneiro, vai tornar o aeroporto tão competitivo que depois deixa de ser um equipamento fundamental. Porque é preciso também termos a noção de que o aeroporto Francisco de Sá Carneiro tem que ser um aeroporto competitivo. A questão que se coloca não é nós termos ali um problema de termos ali um aeroporto. Isso é fundamental tê-lo. Agora é saber como é que as companhias de aviação se vão comportar perante esse aeroporto. Nós podemos ter um aeroporto, mas se as companhias de aviação não fizerem escalas e tiverem voos a partir do aeroporto Francisco de Sá Carneiro para toda a Europa e até voos transatlânticos, significa que podemos ter ali o aeroporto à espera que passe lá uma avioneta de vez em quando. A questão é saber como é que se comportam as companhias de aviação. E hoje, com a crise que está internacional da aviação, nomeadamente a aviação comercial, começa a ser complicado e os aeroportos têm que ser muito competitivos para que sejam atrativos à operação das companhias de aviação. E essa competitividade, eu tenho algumas dúvidas que numa gestão autonomizada, sem estar integrada numa rede de aeroportos, onde há sinergias de gestão capazes de o poder tornar competitivo, seja um melhor modelo para o aeroporto Francisco Sá Carneiro. Peço desculpa que eu depois queria sair, eu peço imensa desculpa, mas hoje acontece em Matosinhos um evento para os quais eu convido, que é um evento metropolitano, claramente, que é a literatura em viagem. Portanto, quem gostar de literatura e particularmente quem quiser contactar com os meus escritores de literatura de viagens, faça o favor de ir até Matosinhos durante este fim de semana, porque acontece, e portanto vou ter que institucionalmente ir lá receber os senhores, porque fica mal o anfitrião, portanto, não estar a horas em que chegam os seus convidados. De qualquer maneira, deixa-me dizer só duas coisas muito rapidamente. Eu acho que esta questão do aeroporto é uma das matérias em que nós temos que olhar e ver de que forma é possível eventualmente infernizar uma discussão. Porque nesta matéria do aeroporto a gente não pode discutir à base de slogans, nem à base apenas de princípios. Temos que conhecer bem a realidade, e a realidade é esta. É nos anos atuais, nos anos, permitam-me, do atual governo, que o aeroporto tem crescido. Cresceu como nunca cresceu até hoje. O que me dá a confiança, claramente, que qualquer decisão que venha a ser tomada tem que ser uma decisão de aproveitar este ativo e continuar a fazer crescer. É também, portanto, com, digamos, recentemente, que o aeroporto ganhou a sua dimensão de quinto melhor aeroporto, e, portanto, eu não tenho nenhuma suspeição, porque esta coisa a gente suspeitar das intenções de quem governa apenas para fazer discussão política, a mim não faz sentido. Eu quero acreditar que, para lá das divergências, cada um que está a gerir está a fazer essa gestão com o melhor dos fundamentos. E se os resultados são estes, eu tenho que ter aqui alguma confiança. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu não acredito, e aí tenho uma divergência, embora tenha concordando com a posição da Junta Metropolitana, eu não acredito que quem quer que seja que vá gerir o sistema de aeroportos em Portugal, seja privado, público, o que for, possa eventualmente prejudicar o aeroporto do Porto por causa do aeroporto de Lisboa, por uma simples razão. O que está a crescer no Porto são sobretudo as low cost. Aliás, vamos ver com esta crise como é que ficam as low cost. Low cost significa viagens baratas para um determinado sítio. E quem utiliza as low costs, de certeza absoluta que não as vai trocar, deixa de as fazer, se, por exemplo, quisessem passar a localizar as viagens low cost em Lisboa, porque low cost é não andar depois, não gastar num transporte, segundo aquilo que nós poupamos na viagem do avião. Alguém faria uma viagem de low cost se tivesse que depois pagar a viagem Lisboa-Porto para vir aqui ao Porto? Não, não vinha. E, portanto, quem ficar com a responsabilidade da gestão do aeroporto sabe bem isto, sabe até melhor que eu. Depois, há o problema que disse bem o Renato, que é uma dúvida que eu também tenho e que ainda não vi resolvida. Há estudos contraditórios, mas há quem afirme, e perentoriamente, que a gestão autónoma do aeroporto de Sá Carneiro perderia por ausência de efeito de escala. Porque uma coisa é discutir com a Ryanair um conjunto de serviços em que está o aeroporto de Porto, uma coisa é discutir, portanto, como é que se trata com o pessoal de terra, outra coisa é discutir os fornecimentos, porque há efeitos de escala e economias de escala. Agora, há uma coisa que eu acho que, e é por isso que nós temos tido uma grande sintonia na Junta Metropolitana, é que é preciso que todas estas coisas fiquem bem claras e que a opção que for tomada seja, de facto, uma opção que conscientemente a gente perceba que é a melhor para o Porto de Sá Carneiro, porque ele é fundamental, tem sido decisivo para que a região, nos últimos anos, encontre algum ânimo, porque é por aí que está a haver maior investimento no turismo. O crescimento exponencial das low cost tem-se verificado aqui no aeroporto de Sá Carneiro. Nós estamos a um passinho de ultrapassar os 5 milhões de passageiros. Portanto, E, sinceramente, eu não acredito que quem tenha investido no aeroporto para que isso assim funcione, não acredito que agora, portanto, numa estratégia de construção do aeroporto de Lisboa, queira matar o aeroporto de Sacramento, porque, para além de mais, não são concorrentes desse ponto de vista, porque a maior parte das deslocações que se fazem para o aeroporto de Sacarneiro não se transfeririam para nenhum outro aeroporto, por isso simplesmente deixariam de existir. Agora, a Junta Metropolitana tem, e aí, de facto, acho que há algum ganho de causa, tem estado muito atenta a exigir, e já há um ganho de causa que eu acho que tivemos, é que, como ouvimos o Sr. Deputado Renato Tanso Sampaio dizer, já não temos a perspectiva da privatização, temos, eventualmente, uma perspectiva de uma concessão, que é uma coisa inteiramente diferente, porque na concessão eu controlo aquilo que o concessionário faz, na privatização eu já não tenho, digamos, nenhum limite àquilo que é a gestão, porque se eu vendi um ativo que era meu, já não posso perguntar o que é que a pessoa fez do ativo, faz ela o que quiser. Se eu concessiono, ele tem que cumprir, digamos, as obrigações totais daquilo que está concessionado e, portanto, nós podemos fiscalizar. Deixa-me só dizer uma outra coisa. A grande questão, que foi uma pergunta que o Emílio Gomes não respondeu, foi qual é o papel da Junta Metropolitana na discussão do traçado do metro do Porto. Eu acho que está bem exemplificado nas palavras que o Renato Sampaio disse. É que uma das áreas essenciais a servir há muitos anos pelo metro do Porto era Gondomar. Só agora é que vai ser. E já devia ser logo na primeira linha, porque se há uma relação muito forte entre Matosinhos e o Porto, a relação entre Gondomar e o Porto é tão forte como a de Matosinhos. É muito mais forte que de Vila do Conde, é muito mais forte que a Maia, é muito mais forte que a Póvoa do Varzim. E, no entanto, só agora é que vamos investir em investimentos no Porto. E eu pude assistir, não foi neste mandato, que é para não pensarmos que estamos a fazer aqui política, eu pude assistir, nas vezes que em mandatos anteriores representei a Câmara de Matosinhos nas discussões, a um paroquialismo que nunca mais acabava. Toda a gente queria ter o seu bocadinho de metro. Toda a gente... E as discussões para onde é que se faz a expansão da linha punham-se nesses termos. Se eu não levo para a minha terra mais um bocadinho de linha, os meus eleitores vão dizer que eu sou incompetente. Aliás, devo dizer que na primeira entrevista que eu dei foi um escândalo lá em Matosinhos quando eu disse que a grande prioridade do metro do Porto, do mar, não falei de Matosinhos, nem sequer da linha de São Mamede ao Hospital de São João. Portanto, foi um escândalo lá em Matosinhos. E, portanto, a gente não se pode arriscar muito a praticar escândalos, senão os matosinhenses depois, porque há sempre um parolo, depois, portanto, propenso a usar aquilo que a gente vai dizendo para fazer demagogia, a dizer que a gente gosta mais, está mais preocupado com o Gondomar do que está preocupado com Matosinhos, porque não se percebe, há pessoas que não percebem, que só quando esta estratégia conjunta for vitoriosa é que a gente também vai ter sucesso. Se o Porto morrer, Matosinhos vai ficar completamente perdido. Portanto, o Porto se o Porto conseguir liderar todo este processo, Matosinhos vai ter ganhos, porque de certeza absoluta que vai para lá alguma coisa em Matosinhos. E este exemplo, da forma como nós discutimos às vezes o método do Porto, eu terminaria dizendo o seguinte, agora com esta discussão, se era a linha da Boa Vista, a linha de Campo Alegre, houve alguém que achou muito estranho que o Presidente da Câmara de Matosinhos tivesse uma opinião para onde é que querem dirigir os matosinhenses, se é para o Campo Alegre, se é para a Boa Vista. E houve alguém que disse, mesmo publicamente, que eu não tinha nada que intervir e dar palpites sobre para onde é que se devia dirigir a linha do metro na cidade do Porto. Que diabo? Isto é de um paroquialismo, de um medievalismo que não faz sentido. É evidente que o Presidente da Câmara do Porto tem que saber para onde é que se dirigem os portugueses quando vão para Matosinhos, como o Presidente da Câmara de Matosinhos tem que saber para onde é que se dirigem os cidadãos de Matosinhos quando vêm para o Porto. Crer que a gente não participe na discussão do que se passa do outro lado, lá do muro, é a visão que faz com que o Porto, apesar de tudo aquilo que eu disse no início, continua a ter uma apagada de tristeza em matéria económica. Portanto, a gente confia, porque há uma coisa que eu tenho a certeza, é que com o metro, quando as minhas filhas agora vão de Matosinhos, Porto e Gaia, e eles, indiferente onde acontece o espetáculo, onde é que é o teatro, não sei o quê, um dia não vão suportar este paroquialismo que ainda reside algum de nós e que está a atrofiar, é a única coisa, na minha opinião, que está a atrofiar a área metropolitana do Porto. Portanto, é preciso que um dia a gente consiga todos ir tomar o café, o pequeno almoço ao Porto Palácio, ou ir jantar uma vez, porque é caro, à Cooperativa dos Pedreiros, que é para ter uma visão, devia ser obrigatório, que é para as pessoas passarem a ter uma visão metropolitana, porque eu sou Presidente da Câmara de Matosinhos, Mas se a área metropolitana do Porto não estiver bem, Matosinhos também se vai afundar. E eu quero é que Matosinhos esteja bem, e por isso tenho que querer que a área metropolitana do Porto esteja bem, porque senão não há futuro. Meus caros, peço desculpa ter que me retirar. Gostei muito de estar aqui. Pedro, podem-me convidar mais vezes, que eu gosto muito é de dar à língua. Até já. Até logo. Então, mais duas intervenções finais do público. Dou agora a palavra primeiro ao, ao professor Emílio Gomes, depois ao Dr. Celso Ferreira. Peço já para no público formularem as vossas questões nas vossas cabeças e depois vamos dar esse espaço. Rapidamente. Muito rápido, e só para dar uma nota, que em especial fiquei muito sensibilizado com as palavras do Dr. Renato Sampaio e percebo que há ali seguramente bom trabalho e ficamos sensibilizados, mas apenas dizer o seguinte. A Junta Metropolitana do Porto não inventou este problema do aeroporto. Nós nos acordamos um dia e dissemos, não. Alguém o levantou, está escrito naquilo que se chama Diário da República. Nós não acordamos um dia e inventamos o problema. Que fique claro, nós não... E que fique claro também que se continuasse a existir este modelo atual de monopólio público, ninguém questionaria, porque a tal gestão em rede e da rede de aeroportos nacionais e o seu intercâmbio e a sua eficácia está demonstrada. Não é? Se a nossa preocupação existiu e existe, embora eu tenha ficado muito sensibilizado e significa que as pessoas que nos representam estão a fazer o seu trabalho bem feito e mérito do Dr. Renato Sampaio por estar a fazer isso e estamos a ter resultados, se nós acordamos para esta questão, não foi por que um dia sonhamos com ela. A questão existe, está escrita e eu ainda não a vi alterada. Parece, ouve-se que já não será bem assim. Mas o que está escrito ainda não é isso. E o que está lá escrito é preocupante. É apenas esta nota, mas agradecer realmente o empenho e percebe-se que e a Junta nunca defendeu a autonomia ou a privatização da gestão. Nunca. O que nós dizemos é que se e porque alguém escrevesse, passar a existir, ou passasse a existir, uma maioria de capital privado e um monopólio privado, nesse caso nós queríamos autonomia de gestão. Porque era demasiado perigoso. Se ninguém mexer no que está, ninguém se queixa. E, portanto, que fique claro. Eu na questão do metro, evito-se, é uma questão muito melindrosa na Junta, e, portanto, eu... Estou em phasing out, eu estou de saída da Junta Metropolitana nesta fase. Não vou continuar, é público, nunca foi nenhum segredo que eu aceitei a pedido do Sr. Reitor da Universidade do Porto ir à Junta Metropolitana com um pedido muito expresso de melhorar a articulação da Universidade, nomeadamente com os seus autarcas. Eu não vou continuar na Junta, vou regressar à Universidade do Porto a tempo inteiro em outubro. É a minha casa, estou a preparar esse regresso voltando a ser estudante no estrangeiro durante estes 6 meses. E, portanto, tentando fazer um phasing out tranquilo e acompanhar alguns dos projetos metropolitanos. O projeto do Meta é um projeto que também nos tem que unir a todos e onde eu sou muito cauteloso porque, de certa forma, uma das coisas que eu tenho algum prazer é que vou sair com 16 amigos, que são 16 presidentes de Câmara, e eu tenho-lhes muita lealdade a todos e muito respeito e, portanto, nunca entro nestas discussões de detalhe sobre linhas, pelo menos nestes espaços, e peço desculpa por isso. Quando tenho alguma opinião específica, doa no local próprio da Junta Metropolitana aos presidentes, eles sabem qual é, e nunca contribuirei em público para algo que não nos possa unir em torno de um projeto que é essencial, que é o Metro do Porto. E perceberam, durante aquilo que eu disse, e termino, que eu tenho sobre o futuro da região uma visão otimista. Isto é das melhores cidades que eu conheço para viver, e peço desculpa, estou a falar da cidade do Porto. Conheço muitos locais. A cidade está cada vez... Está melhor. Está limpo, está bonito, está agradável. Até... Outro dia descobri uma coisa que me desgostou. Que até perguntei a um dos meus primos quem é que teve a infeliz ideia de vender aquele terreno para o bairro do Lagarteiro. Eu fiz escola primária no bairro do Lagarteiro, para que saibam. Não me impediu de chegar a catedrático da UP. Não havia bairro na altura. Eram campos. Eu assisti à inauguração, na altura, com boas intenções, aparentemente, deslocalizar populações do Barredo para o Lagarteiro, muitas coxas, inaugurado no tempo da ditadura pelo almirante Américo Tomás, em 72 ou 73, não sei, talvez alguém tenha melhor memória do que eu, mas por aí. E eu perguntei ao meu primo mais velho quem é que tinha sido o infeliz que tinha vendido aqueles terrenos para o bairro. Ele disse-me: o irmão do teu avô. Fiquei um bocado... Portanto, fiquei um bocado mais constrangido, não é? Tinha tido outras ideias. O Dr. Renato Sampaio falou nisso. Foi, o meu bisavô participou na fundação da Harmonia por ser o pior dos terrenos da cidade do Porto, que não prejudicava a agricultura de Vale de Campanhã, porque tinham que pagar portagem para trazer um milho à Sés. E esta foi a razão económica porque os lavradores do Vale de Campanhã fizeram a Harmonia. Aliás, havia duas moagens naquele enclave. Havia a moagem da Harmonia e outra moagem mais pequena, que era a moagem da Granja, junto ao Rio Torto. Ainda hoje lá está este espólio. Portanto, as razões económicas do Porto têm tradições muito fortes. E eu acredito que as razões económicas do Porto e a sua enorme tradição de saber superar dificuldades vai no futuro voltar, porque o país não vai longe como a região do Porto deve. A corte lisboeta que se desiluda. E eu peço desculpa, até porque está aqui uma pessoa que eu conheço bem e que sabe o que eu penso dessas questões. É ali o Dr. Manuel Laranjo, e com quem eu tive o prazer de colaborar há alguns anos. Ele sabe... O que eu me admira muito é como é que o país tem resistido a tanto despautério. E a tanto... O gasto público é uma coisa incomensurável ainda hoje em Portugal. Basta-nos duas ou três semanas fora para perceber a austeridade séria e a forma como se encara o gasto público diferentemente do que se encara em Portugal. Seriedade no gasto público e credibilidade no gasto público faz falta, meus senhores. E isso explica a prazo muito da competitividade das cidades. E esta é uma questão que nos deve fazer pensar. Credibilidade e seriedade no gasto público. E eu fico disponível para mais. Bom, há pouco, quando falei de cidade-região, nem de propósito, a questão do aeroporto é importante. Porque quando se fala da Europa das regiões, não é dispiciente recordar que as grandes regiões da Europa querem todas, cada uma delas, ter o seu hub aéreo. E nós não podemos ignorar que, se o TGV tiver uma paragem no Sá Carneiro, o Sá Carneiro terá o maior mercado residente daquilo que é Portugal e o Noroeste Peninsular. 6,7 milhões de pessoas. Exatamente, ou seja, terá mais potencial de passageiros do que o Aeroporto de Lisboa. E nós não podemos ignorar que o segredo está aqui. Quanto mais passageiros tiveram aeroporto, maior é a sua rentabilidade, maior é a sua capacidade de amortização, etc, etc. Melhor é o negócio. E naturalmente que não podemos ignorar que o aeroporto de Lisboa vai ser um aeroporto muito grande, vai ser um aeroporto com duas pistas e com capacidade para ir até 6 pistas, se calhar daqui a 100 anos, mas vai ter terreno para isso, vai ter essa capacidade, ou seja, vai ter o potencial de ser maior do que o aeroporto de Barajas, em Madrid. E nós não podemos ignorar que é preciso encher aquele aeroporto. Para o pagar é preciso ter muito fluxo, é preciso ter muitos voos intercontinentais, não apenas os low cost, porque os low cost, como sabem, têm custos muito, pagam muito menos do que uma companhia aérea regular. E é importante dizermos isto: todas as cidades europeias, todas as cidades de região, querem ter a sua conectividade aérea com o resto do mundo. Veja-se o que fez Barcelona, por exemplo, a Singapore Airlines não voa para Madrid, voa para Barcelona. A esmagadora maioria das companhias aéreas de leste voa para Barcelona, não voa para Madrid. Manchester perdeu recentemente os voos aéreos para Boston e para Chicago, e foi uma tragédia regional, porque de repente os cidadãos de Manchester têm que vir a Londres apanhar o avião. E portanto, isto não é uma parolice, isto não é uma coisa de meninos zangados que não querem ir a Lisboa, não. Isto tem tudo a ver com a economia. As low cost não são a solução para tudo. As low cost são para o mercado regional, porque o segredo está na conectividade mundial. E é verdade que a TAP não está interessada no aeroporto do Porto, porque tem que encher os seus aviões através do hub de Lisboa, mas não está fora de hipótese. Bom, não está a hipótese, com certeza, o aparecimento de uma companhia aérea nesta região para fazer voos intercontinentais. Mas não está fora de hipótese que, no quadro das alianças mundiais das companhias aéreas, principalmente uma das três, a Star Alliance, a Oneworld e a SkyTeam, não está fora de hipótese que uma destas alianças coloque aqui ligações intercontinentais articuladas com estas alianças e contra a aliança da TAP, a Star Alliance. E, portanto, é fundamental, no meu entendimento, que haja vida própria neste aeroporto e que se perceba, por exemplo, o que fez a BIA, a British Airports Authority, que obrigou o operador do aeroporto Gatwick e Heathrow a vender um dos aeroportos. E porquê? Porque é necessário concorrência. E isto não pode ser uma coisa de parolos a discutir o subregionalismo, não. O aeroporto é fundamental, tem que ter vida própria, tem que ser gerido de acordo com o interesse económico do Nordeste Peninsular. Ponto final, parágrafo. Obrigado. Não sei se alguém do público quer fazer alguma pergunta ou algum comentário. Só um comentário. Okay. Peço só para ser telegráfico, 30 segundos mesmo, por favor. Boa tarde, Vitor Silva. Queria só fazer duas notas muito breves em relação ao metro. A questão da linha da Trofa não é deitar dinheiro ao lixo, já ela já está ligada ao Porto, tudo bem que não é necessariamente para ligar ao Porto, mas vai ligar a outro sítio, Matosinhos, se não me engano. Pronto, tem um percurso estranho e uma vez que a Trofa já tem comboio, para que é que precisa de metro? Não estamos ainda a tempo de travar isso, se fizer sentido. E em relação ao aeroporto, que foi referido que é importante a gestão em rede, mas tudo bem, em Portugal há estes três aeroportos principais, mas o Porto poderia eventualmente aproveitar e criar uma rede para cima, para os aeroportos da Galiza. Os três aeroportos da Galiza estão a tentar juntar esforços para, entre outras coisas, como eles disseram, roubar clientes ao Porto. Porque não criarmos um up para cima e não de estarmos só preocupados com o que acontece mais para baixo? Vou ter só essa sugestão. Os mesmos 30 segundos, por favor. Sim, boa tarde. Chamo-me José Carlos Alves, eu tenho formação de economia. E gostava de colocar uma questão que tem a ver com o que o Sr. Professor Emílio Gomes referiu sobre a questão da criação de riqueza. E a questão depois da ligação às universidades e a própria criação de empresas. Isso não estará a existir aqui uma questão que é a existência de falha, uma falha de mercado do ponto de vista financeiro. Eu quero colocar a seguinte questão. Por muito que se diga que o dinheiro não importa e que ele aparece quando as ideias são boas e os projetos também o são, eu entendo que tenha havido alguma centralização do ponto de vista de decisões a nível financeiro que as colocam a uma escala, que não é escala muitas vezes depois da decisão dos projetos que aparecem, que me levam, do meu ponto de vista, a entender que a inexistência quer de bancos regionais, sejam eles públicos ou privados, seja mesmo a própria existência de um micro capital de risco, que não existe, e esta deslocação que tem sido feita, e a questão do aeroporto vai, outra vez, colocar a mesma questão, que é o facto de se levar a centralizações em que as pessoas acabam por decidir em função daquilo que conhecem e da sua realidade prática, induz, do meu ponto de vista, uma das grandes razões pelas quais as universidades e as suas ideias, os seus projetos, depois, não chegam verdadeiramente ao mercado. Há uma falha de mercado, quer do ponto de vista do financiamento privado, quer dos próprios programas públicos. Então, bom dia, Alexandre Ferreira, também arquiteto, quatro muitos aqui, e da Associação Cidadãos do Porto, tal como estas pessoas que interviram anteriormente. E era para o deputado Renato Sampaio, que, felizmente, não é, devido à sua posição no partido, na Assembleia, que está certamente mais informado. É uma pergunta que lhe faço, até poderá ajudar a clarificar. Se pensar uma infraestrutura que foi aqui elogiada, que é o Porto de Leixões, que tipo de gestão é que tem? Ou seja, não terá sido a gestão autónoma do Porto de Leixões que terá permitido que ele se tenha destacado, mesmo que tenha, em termos de zona de embarque, caixa de embarque, de infraestrutura, em termos físicos, de dimensão inferior ao Porto de Lisboa, ao Porto de Setúbal, e não assim, ao de Lisboa, certamente, não é? Basta ter o estuário do Tejo. E não terá sido essa, ou seja, e, aliás, até pegando mesmo nas suas próprias palavras, que eu tive muita satisfação em ouvir, que pensa que é só uma área metropolitana eleita democraticamente e com capacidade para gerir o território. Ou seja, como é que nós poderemos gerir o território gerimos o Porto Eixões, que é uma infraestrutura fundamental, e depois um aeroporto que se faz, que é o ponto fundamental para nos ligar ao mundo e para darmos saída e ligação à nossa universidade, a ateliê e empresas e por aí adiante. Já foi muito bem sintetizado aqui pelo Presidente da Câmara de Paredes. Como é que nós podemos então aí termos dúvidas se isso será bom ou será mau? Essa é a questão. Como é que nós ainda podemos estar a pôr em dúvidas que seja que a gestão autónoma, pública, privada, e isso há modelos que se podem discutir e concordo, há muito para discutir, mas como é que podemos pôr em dúvida que isso será a melhor solução para nós? Ou seja, como é que nós podemos abdicar de um dos eixos fundamentais de desenvolvimento da região? Por acaso não será começar tudo isto já um bocado manco, um bocado torto? Pronto. É mais, assim, mais que uma pergunta, uma pequena sugestão. Eu vou começar aqui por uma questão que é central, aquela questão das novas atividades emergentes e da ligação às questões do financiamento. O Porto aí está com uma dinâmica excelente. Eu penso que tem conhecimento que a Universidade ficou por uma verba simbólica, evitou o desmantelamento dos pavilhões pré-fabricados que serviram de suporte à Normetro ali na Asprela, atrás da Faculdade de Economia e junto à Engenharia. E que, enquanto não construía a sua incubadora, e que nesses pavilhões têm hoje instaladas 39 empresas, porque não cabem mais. Portanto, teríamos 60, 70, e há esperança que algumas dessas vão ser boas empresas. Que, em paralelo, até na Rua do Campo Alegre tivemos que inventar espaços, nomeadamente para instalar uma enorme multinacional que desenvolve novos fármacos, a Ablinx, que exigia uma proximidade do walking distance para o IBMC e o IPA, aqui assim, que agora irá mudar no futuro. Portanto, há, neste momento, uma dinâmica absolutamente espantosa em torno da Universidade do Porto, do Tec Maia, do Ave Parque junto à Universidade do Minho. Há uma enorme dinâmica ligada a um empreendedorismo sério de novas cidades empresariais em torno do Porto. A questão do financiamento é obviamente importante. E aqui, mais uma vez, é complicado. O Estado reorganizou a sua capital de risco em termos de novo capital, que tem sede no Porto, não é por acaso, porque há lá um detalhe fantástico, é que tudo que foi financiado para novo capital, seja em que ponto do país for, conta para nós depois no report a Bruxelas, não é? Mas isso é outra matéria, em que mais uma vez a Junta Metropolitana do Porto esteve exemplar e apresentou queixa a Bruxelas sobre aquilo que para nós é algo, e aí também temos tido um grande apoio, que é muito complicado. Dizerem-nos que há spillover effect de projetos que não correm cá. Se nós somos a principal região da convergência que mais precisa de fundos, porque é que de repente nos dizem que há um projeto feito na capital que está já em objetivo de competitividade e esse projeto é melhor feito lá e tem mais efeito em Braga do que se for desenvolvido em Braga diretamente? E, pá, eu sou filho de comerciantes do Porto. Isto no Porto antes chamava-se uma vigarice. Agora não sei como é que se chama. Deve-se chamar outro nome qualquer. Eu peço desculpa, e portanto a Junta aqui foi exemplar e questionou, sem ondas, sem exageros, mas questionou, disse, pá, vejam isto, estão a ver, e portanto, tirando essa nuance desta gestão, em que os, e não é crítica, e atenção que fique claro, não é crítica a este governo, e pá, eu aprendi uma coisa nisto, os governos são todos centralistas, todos, sem exceção, estes, os anteriores e os próximos, o pior de todos é sempre o que está. Isto é uma regra que a gente aprende e que de certeza que o deputado Renato Sampaio ao longo da vida dele também já aprendeu. Aqui, que fique muito claro, não é nenhuma crítica a este governo específica nesta matéria. Olha, para que não fique dúvidas, eu achei um escândalo aquilo que o governo do Dr. Barroso, Dr. Santana Lopes, fizeram a passar dinheiro por baixo da mesa para o Tacos Parque em Lisboa e a responsável chamou-se professora Graça Carvalho, ministra do PSD, foi dos maiores escândalos de dinheiro mal passado que eu vi e de forma subrepetícia para arranjar modelos financeiros alternativos às universidades. Para que fique claro que eu, nesta matéria, não estou a criticar este governo. Eles são todos iguais e o pior de todos é sempre o que está. E esta matéria do spillover effect, em português, filho de comerciante, do Porto, chamava-se vigarice. Antigamente, agora, há de se chamar outro nome qualquer. E, portanto, nessa matéria, temos estas dificuldades, mas eu acredito que Eu acredito que as 10 melhores empresas do futuro nacionais, 9 vão estar no Porto e no Norte. Quer que eu arrisque mais? Eu vou lhe dizer, olha, fixe nomes. Financiadas numa iniciativa que ali, depois de tarde, no próximo orador, lhes pode explicar. No âmbito de uma iniciativa Norte e 9, uma empresa emergente que nós financiamos, Nónios. Daqui por 10 anos, está entre as 5 melhores empresas do mundo do setor. Registe. Estou a correr um risco alto. O primeiro cheque à Alert, que é hoje um dos maiores empórios europeus, tive o prazer de o assinar eu, em 2004. A rede de unidades de investigação no setor privado vai ter impacto na região. Agora, há um problema que temos que resolver. E aí, muito mérito a este governo, que tem tido uma política muito assertiva e muito consistente nesse setor. Não é suportável que uma região metropolitana continue com um terço dos seus jovens a não chegar ao nono ano e metade dos seus jovens a não chegar ao 12º. E muito mérito à forma insistente como este governo tem focalizado essas políticas nesse setor. Isto, ou resolvemos isto, ou o custo social a prazo deste gap é insuportável por melhor empresas que crie. E como ainda por cima a população é aqui que está a crescer, isto vai ser insustentável. E, portanto, nesta área, há aqui, eu acredito muito que as melhores empresas do futuro vão estar aqui e vão nascer aqui novamente. Somos muito mais empreendedores, trabalhamos mais, não há hipótese, esquecer. Temos de trabalhar muito mais e vamos ter que. E é esse o único caminho. E há outros bons exemplos, por exemplo. A Universidade do Porto e o Porto têm um enormíssimo potencial de crescimento na área de crescimento de congressos. E o investimento que se vai fazer agora, que já foi aprovado pelo POVT, de transformação da área do Rosa Mota num grande centro de congressos que pode permitir pessoas sentadas, até 5 mil pessoas, com a felicidade de o arquiteto que fez o projeto ainda está vivo e está a fazer o projeto de recuperação, uma coisa notável, 50 e tal anos depois. É a mesma pessoa, o mesmo grupo de arquitetos, que é uma felicidade. Isto é uma oportunidade muito grande. E, portanto, mas a questão do... Eu acredito aqui, e até porque volto ao início, isto é o melhor local do mundo que eu conheço para viver. E quanto mais vezes saio, mais percebo isso. E, portanto, é tudo pesado. Nós temos que trabalhar muito, mas eu acredito no futuro da região. Eu gostava de responder às questões que colocaram e deixar aqui mais duas notas. Em primeiro lugar, o problema do Porto Leixões, como é que é? Eu sou favorável, quero lhe dizer, e não tenho nenhuma posição fechada, em que haja uma gestão autónoma do aeroporto Francisco Sá Carneiro, desde que esteja garantido de que ele se mantém competitivo. Isso não tenho qualquer espécie de dúvida. Mas há uma coisa que é verdade, é que efetivamente hoje o Porto Leixões tem uma gestão autónoma e é uma infraestrutura competitiva, mas tem que ter aqui uma pequena nuance que você tem que ter consciência, é de que a operação no Porto Leixões está concessionada e por isso a concessionar a operação no Porto Leixões levou a que ele se tornasse um porto competitivo. E, portanto, também não me repugna que haja uma gestão autónoma que também a operação, autónoma ou não, desde que a operação pode ser concessionada e podemos ter um aeroporto competitivo. Para mim, o fundamental é que você tem que ter um aeroporto competitivo. Isso é, para mim, porque senão, porque o problema na base do aeroporto Francisco Sá Carneiro, que é hoje uma infraestrutura fundamental, mas já era, porque nós sempre achamos que era, e por isso o investimento que foi feito, repare que não foi por o facto de ser estar integrado numa estrutura nacional de gestão que ele deixou de crescer e hoje termos um aeroporto com a dimensão que nós temos e com a qualidade que nós temos, porque também há outro aspecto que temos que ressalvar, é de que o aeroporto, para ter uma função social e económica na região, não é só o problema dos passageiros, é o problema da carga. E a carga a carga aérea tem crescido muito no aeroporto, e essa também tem que ser importante, porque para a dinamização económica da região a carga aérea é fundamental. Portanto, eu não tenho uma posição fechada sobre isso. Agora, é preciso saber qual é o melhor modelo de gestão para o tornar competitivo. Porque senão você tem se você tiver um aeroporto, admita, uma gestão autonomizada privada, cada altura, para ser rentável, tem que aumentar as taxas, ele deixa de ser competitivo e as companhias aéreas não vêm cá. O problema é que as companhias aéreas têm que vir cá e para isso ele tem que ser competitivo. E agora respondo-lhe à questão dos aeroportos da Galiza. Você nunca corre nenhum risco aqui em Portugal, aqui no Porto, de termos um aeroporto Francisco Sarneiro competitivo com os aeroportos da Galiza. Porque a gestão do aeroportuário em Espanha é muito mais centralizada do que aqui em Portugal. E com a exceção de Barcelona, entre aspas, não há voos de outros aeroportos que não passem por Madrid. Ou seja, os espanhóis têm uma estratégia de colocar o aeroporto de Madrid num ranking europeu elevado, o que significa que isso mede-se por o número de operações que faz o aeroporto por dia. Isso leva a que eles obriguem muitos voos a passar por Madrid para que ele possa entrar nesse ranking. É evidente que Barcelona tem resistido e resistiu, mas isso fruto de uma relação de Barcelona com as companhias aéreas e não numa gestão do aeroporto, porque se fosse a gestão do aeroporto corria o risco dele também estar numa situação subalternizada. Portanto, você não corre esse risco. Depois há aqui um outro aspecto que levantou aí, que era o problema do metro e a trofa. Vamos lá ver. Isso é uma questão velha. É que, em primeiro lugar, a trofa tinha uma linha de comboio que vinha até à Trindade. E foi ocupada, em parte, por um metro até à Maia, até ao Ismael. E deixou de poder operar o comboio suburbano da trofa até à Trindade. E passou até a haver uma operação feita por transporte rodoviário. O que acontece, e nós sempre defendemos a reposição da linha da trofa, não porque nós, que eu do meu ponto de vista não concordo que o metro tenha este desenho que tem hoje, mas pronto, é o que tem, não vale a pena também iludirmos a questão, quer dizer, levantei há um bocado, e aqui o Presidente da Câmara levantou o problema da linha da Póvoa, e isso é a mesma coisa em relação à linha da trofa, é exatamente a mesma situação. Se nós tínhamos um meio de transporte suburbano ferroviário, porque é que fomos substituí-lo por outro que, do ponto de vista do transporte, não melhorou significativamente? Agora, tinha, portanto, agora deixou de ter, portanto, é preciso voltar a ter. E, portanto, por isso é que nós defendemos que deve-se entrar já nesta segunda fase, e estava previsto até na primeira fase, que deve entrar já nesta segunda fase a reposição no meio de transporte ferroviário até à trofa, que neste caso é o comboio. Mas você está a falar... Estamos a falar de uma outra coisa. É que você tem o comboio na trofa mesmo, mas a trofa não é o centro da trofa, tem outras áreas que eram servidas por comboio e deixaram de ser, e passam a ter, portanto, e que deixaram de ter. E está a ser feito, como sabe, está a ser desviado a fazer uma variante na trofa da linha de Braga, com um investimento muito elevado na ferrovia. Portanto, está a ser feito uma obra que... Não, porque há outras populações. Porque há outras populações entre a trofa e a Maia que eram servidas pelo comboio e deixaram de ser e têm que passar a ser. É só isso. Percebe? Mas eu gostava de levantar aqui uma outra questão, que foi en passant levantada aqui pelo Presidente da Câmara. Eu sou muito controverso nas minhas questões, e como tenho sempre muitas dúvidas, gosto também de as colocar, que é o problema do... que é uma outra ideia que agora paira aqui, que é o TGV tem que ir ao aeroporto. O transporte de alta velocidade tem que ir ao aeroporto. Pois, claro, diz aqui o Presidente da Câmara. Eu não tenho a certeza. Eu não tenho a certeza. Há uma coisa que eu tenho a certeza. Há uma coisa que eu tenho a certeza. É que a extensão central da alta velocidade tem que ser localizada no Porto, numa zona, porque o alta velocidade não é um meio de transporte que é para captar passageiros para outras infraestruturas de transporte. Mas o TGV em Lisboa já pode parar no aeroporto de Lisboa? Deixa-me... Deixa-me explicar. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A distância é diferente. É que a distância, você tem que perceber que a distância entre as estações é diferente em Lisboa e é no Porto. E podem lá parar alguns. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza. A estação central tem que ser no Porto. No centro da cidade do Porto, e está previsto que seja em Campanha, e bem, onde faz ali o interface ou o metro. Estamos de acordo. Pode haver comboios que venham da Corunha de hora a hora a parar no Sá Carneiro e hora a hora a parar no Porto. Não tem problema nenhum. Agora, é fundamental que tenha uma estação no aeroporto. Sim, se não tiver, é o aeroporto que perde. Não, mas deixa-me ver. Não, pode não perder. O aeroporto de Orly, o aeroporto de Gaulle, não têm metro, tem o RR. É o metro. Não é o metro. Não tem alta velocidade. Está bom, mas... Uma questão é assim. A alta velocidade é um meio de transporte que tem que captar passageiros para ela própria. Isso é, para mim, uma questão central. Claro. E ela, para captar, tem que ter um interface com outros meios de transporte. Autocarros, ferroviária tradicional, metropolitana. Isso é a estação de Campanhã. E o mercado do Sá Carneiro ao Noroeste e isolado. Mas não, nada impede que haja uma ligação via metropolitana, como há em Orly, como há em Charles de Gaulle, de ligação direto ao Francisco Sá Carneiro, uma navete, que faz a ligação e o interface no ponto onde tem que fazer. Não é obrigatório, não é, do meu ponto de vista, e eu não estou a discutir se isso vai ser, eu levanto dúvidas, para mim não é, é que parece que é uma verdade absoluta de que a alta velocidade tem que ir ao aeroporto de Sá Carneiro. Não é uma verdade absoluta, pode ir ou pode não ir. Há uma questão que é uma verdade absoluta, é que a alta velocidade tem que captar passageiros por ela própria e só os pode captar onde haja outros interfaces de transporte. Neste caso, estamos de acordo. O problema passa, como é que a alta velocidade não pode parar, nem sequer pode fazer uma paragem a 3 ou 4 km, que é o caso, não pode. Mas, por exemplo, se o TGV... É que a alta velocidade, você veja o seguinte, a alta velocidade... Eu vou-lhe dar uma nota aqui. A alta velocidade não pode arrancar, deixa-me dizer isto, a alta velocidade, uma composição de alta velocidade não pode arrancar do Francisco Sá Carneiro e parar em Campanha, não pode. Não é isso que está em causa. Não pode. Não é isso que está em causa. Agora, se... Que nem pode arrancar de Campanha, parar em Sá Carneiro e continuar. Se o TGV... A distância é muito curta. Está bem. E, portanto, há outras formas de meio de transporte, de ligação entre a alta velocidade e o Francisco Sá Carneiro. Se o TGV, entre Porto e Lisboa, equaciona ciclos de viagem com paragens alternadas entre Aveiro, Coimbra e Leiria... E porquê? Por causa da rentabilidade, da velocidade do equipamento. Exatamente, circular. Por isso mesmo. Então, porquê é que não pode haver circuitos com paragens alternativas em Campanhã e Aeroporto de Sá Carneiro? E porquê? Porque um dos potenciais sucessos do TGV até à Corunha é claramente o Sá Carneiro. Veja-se a quantidade de autocarros que vêm neste momento, todos os dias, da Galiza para o Porto, nomeadamente para os voos intercontinentais, porque os galegos não querem saber do Sá Carneiro se não puderem sair da Europa. Se for para ir para a Europa, vão a Madrid. Mas, ó Celso, você percebe isto? Não pode, vamos lá ver, você não pode, a estação de Sá Carneiro para captar os passageiros da Galiza tinha que ser uma estação, e tem que ser uma extensão terminal, mesmo para aquelas composições que vocês têm que lá parar. Eu percebo o que é que você está a dizer. Ou seja, podia haver composições alternativas que vêm da Galiza, parem em Sá Carneiro, outras não param, vêm direto a Campanhã. Claro. Mas aquelas que pararem em Sá Carneiro não podem vir a Campanhã. Não podem vir. Porque a distância não permite. Isso está em causa, isso é uma questão de... Então, e depois vai para onde? Então, o que significa que Sá Carneiro tinha que ser uma estação terminal. Não, eu concordo consigo. Podem sair dali em direção a Lisboa, até não tem problema nenhum. É uma questão de gestão do mercado. Não, mas são coisas completamente... Ou regressa à Corunha. Pois, por isso é o que estou a dizer. É uma estação terminal. Não, tem que ser obrigatoriamente. E esta é a primeira... tem que ser terminal, pá. Então você está a dizer não tem que ser obrigatoriamente, eu vou lhe dizer porquê. Não se admirem, não se admirem, e aliás é isto que vai acontecer. Vejam, por exemplo, deixe-me só dizer isto, isto é importante. Vejam, por exemplo, a Lufthansa criou uma companhia aérea que se chama Lufthansa Itália e que está sediada em Milão. Esta companhia aérea tem como objetivo ocupar o espaço deixado vago pela Alitalia, que no meio desta turbulência económica abandonou o hub de Milão e concentrou tudo em Fiumicino, Roma. E não se admirem se companhias aéreas criadas de raiz ou subsidiárias das grandes alianças, de uma das três grandes alianças, se instale no Porto para ocupar o lugar que a TAP vai ter que deixar, porque vai ter que encher os aviões a partir de Lisboa. Ninguém tem ilusões disto. Isto é a lógica económica, e se a TAP não fizer, estará naturalmente, ou das duas uma, ou vai crescer exponencialmente, o que não acreditamos, ou então a operação no Porto não vai ser economicamente viável. E, portanto, nós não podemos ignorar que o Porto tem que aparecer também, o aeroporto de Sá Carneiro, tem que aparecer também como um aeroporto que tire passageiros a Lisboa, nomeadamente os de Coimbra e os de Leiria, que podem preferir vir ao Porto para ir a Nova Iorque, para ir ao Brasil, não têm que ir a Lisboa. É uma lógica económica. Tem que ver com aquela lógica de haver vários prestadores de serviço num mercado que não pode ser monopolista. Celso, vamos lá ver. É que nós temos que saber o que é que estamos a falar. E em primeiro lugar... Eu sei, pá. Não, peraí, eu vou dizer o seguinte. Não, vamos lá ver. Você pode captar em Coimbra até Campanhã e de Campanhã para o aeroporto através de outro transporte. Porque como você sabe também, a linha de alta velocidade de Porto-Lisboa não é igual à alta velocidade de Porto-Vigo. Sim. Não. É que essa é que faz a diferença toda. Se calhar é o que está mal. Não, o problema... Não. Não é que está mal, não. É que não é a mesma. É que são composições completamente... Você não pode vir de Vigo e ir para Lisboa. Não. A linha é Porto-Vigo, Vigo-Porto ou Porto-Vigo, e só pode circular, neste caso, pode depois, se verificar a ligação Vigo-Madrid no mesmo meio de transporte, é que uma coisa é alta velocidade, outra coisa é velocidade elevada. O que é que você está a falar? Em Porto-Vigo é na velocidade elevada, e Porto-Lisboa é alta velocidade. E, portanto, você não podia fazer aquilo que estava a dizer, que era de vir de Vigo, parar no aeroporto e seguir para Lisboa. Não pode. Como sabe essa... Epá, eu desculpe, eu também tenho que ir embora. Sabe porquê? Eu tenho que ir almoçar e daqui a uma hora tenho que estar na televisão. E eu tenho a ser mulher, mas... Isso é muito... Celso Ferreira. Numa 250. Sim, sim. Esse é que é o grande problema. Se nós quisermos transformar a velocidade elevada no alfa pendular, isso é possível. Mas isso é o que eu não quero. Ouça, está bem? Ouça lá, está-se a mistificar aqui uma coisa só para dizer que tem que ter uma estação no aeroporto de Sá Carneiro. Todos os aeroportos do mundo têm uma interface. Quanto tempo é que demora, por exemplo, de Campanhã ao Sá Carneiro do Metropolitano? Hã? Meia hora, pá. Vamos ter que concluir mesmo. Vamos mesmo ter que concluir.